Repouso, pastor 2-0. Alfa Juliette Romeu, decolado ao 08, ingresse na perna contra o vento, aguardando instruções para o cruzamento do campo. Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu. Cleavedor. Não tem a pro limite ao nosso 697. LF, eu vou 322. Ciente complete, final de chame torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Afirmo, 1-1-8-9-5. Ok, obrigado, certeza. Pela direita, aguardando instruções para o cruzamento do campo. Alfa Juliette Romeu. Entendeu que manter proa 270? Não, negativo. 270 pela direita, aguardando instruções para o cruzamento do campo. 270 pela direita. Web 6721, na informação em curso, Juliette, copia? Tá com ela. Autorizado Fortaleza, via Zulu 19, nível 330, saída Pulca, transição Froti. Pista 10, com primeira curva à esquerda, acione 5553, frequência do controle 120, decimal 8. Web 672, vamos gentileza, contei novamente os dados, pois faça que a rádio põe intensidade 2, clareza 1. Web 672, na saída Momo, transição Froti, contei. O campo, o Alfa Juliette Romeu. Afirmativo. Estacionamento, portão 04. Ah. 20 no solo aos 10. Libere direita via Eco, mantenha minha escuta. Taxi via Alfa e chame na Delta para o cruzamento do da pista 10, pastor 20. Direita via Eco, taxi via Alfa, chamará para o cruzamento via Delta, pastor 20. Copia. Papatango Bravo Kilo Whisky autorizado, corredor forte 20 milhas, acione 01 no meio do transponder, 1000 pés, pista 17 com primeira curva à esquerda. Frequência do controle 120, decimal 8. 32, cruzando a aeródromo aqui a 1000 pés, continua a aproximação, aguarde a autorização, 1-322. Ok, 328, nasceu escoto para o ponto. Alfa Juliette Romeu está presente, curva direita para interceptar a linha litoral, está livre o cruzamento. Herói está aguardando suas frentes com as comunicações. Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu. Direita vai aí, Matelino Litoral. Alfa 24, nessa pro autorizado, interceptar o localizador. Alfa 24, autorizado, interceptar o localizador. Alfa 24. Complete, final chame torre 1-1-8-9-5. 295-697, obrigado. Voo 97, final 1-0, capa vista, final longo. Voo 328, pouso autorizado, pista 1-0, vento 100 graus, 14 nós. Tráfego cruzando agora a cabeceira 28, passando no litoral norte de Salvador, ok? 54, informação Juliette, procede, copia? Ah, foi. 754, autorizado Sierra, Bravo, Kilo Golf, via UP, Zulu 10 até Neuba, após direto conforme a rota do plano de voo. Nível 360, saída Pulca, transição Zipar. Pista 10 com primeira curva à esquerda. Assane 5554, frequência do controle 120, decimal 8. Do Campina Grande, nível 360, Upper, Zulu 10, Nilma, direto conforme rota do plano. Saída Puca, Zipar. E só 10, primeira curva esquerda, transponder 5-5, 5-4. E a frequência 1208 para o gol no 754. Gol no 754, a rota é o Zulu 10 até Nilma. Após, direto conforme a rota do plano de voo. Cotejo. Upper Zulu 10, Nilma, direto, conforme a rota do plano. Gol no 754. Gol no 754, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento, portão 08. Portão 08, chamará gol no 754. Taxi Azul 4089, POV 108, autonomia de 2:40, Fernando Galhardo. Azul 409, autorizar táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera chamará Torre em 118.95, ajuste no 014. Comi 14 via Índia, lá chama Torre 1895, Azul 409. Gol 1600, até a dedicação para a chegada da Mari, disponível de voo 050. No 697, o vento 1-10 graus, 1-3 nós, livre pouso, pista 1-0. Autorizado pouso 1-0, gol 697. 895. 8895. Indicação autorizada, chegada ponto, disponível de voo 060. Nível 060, 6141. Robert X-ray, estabilizado. Na 924, continue a aproximação, reporte externo, trem baixado travado. Renegão no 014. Vai parar, vai estar travado. Oi, Salvador, boa tarde, azul 4089, ponto de espera da 10. Sente, mantenha a posição, azul 4089. Mantém. Confirma o vento 697, por favor. Vento 1-10 graus e 1-3 nós. Obrigado. Pode colar em controle 1208, 3193. Então, 3193, cotejamento correto, reporte ponto para puxa, estacionamento, portão 05. Bono 328, ingressou na Alfa, na testa. Bono 328, autorizado táxi Alfa, reporte para ingresso na Juliette. É Alfa, reportará ingresso na Juliette, Bono 328. Também é um patrão. O Vitor Mike Rebeck, aguarde cópia. Autorizado táxi Alfa, Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, gol no 322. Quebec, copia? Na Quebec, autorizado Serra, novembro, Charlie Lima, 1.000 pés, corredor Axé, pista no 7, com a primeira curva à direita, acione 0161 no transponder, frequência do controle 120.8. Confirme o POB. Gente, para acionamento e táxi, chame a torre em 1.98.95, a frequência do controle 1.20.8. Gol 1.697, no solo 1.7, libere direita, solo 1.20.9. 2.9 direita, 1.9. São Juliette, confere, guarda cópia. Guarda cópia, destino Vitória Conquista, 2.2.3. Salvador, bom dia, TIP 5447, Centro Juliette, informação Babarrinha. TIP 5447, informação Juliette, procede ao segundo para cópia, aguarde. Aguarde. Vento 1-10 graus, 1-4-9, livre pouso, pista 1-0. Livre pouso, pista 1-0, 9-10. Do 4089. Eu sou Mike Quebec, autorizado até a Oscar, chame na Oscar para ingresso na 97. Bravo, que Luiz, que atende o Papa Alfa 32, Vitor Mike Quebec, taxiano. Após segue o mesmo, até a ponte de espera da Oscar. O Bravo, que Luiz. Obrigada, Daniela, e manter o Vitor Mike Quebec. Oceané 6141, reduza para 2109. Tá batendo já o 6141. 2109, Oceané 6141. 206, mais precisamente. Sim, Oceané 6141. 607. Alugou no 806, autorização na hora de fazer. U4089, livre decolagem da 10, vento 1, 10 graus, 149. Livre decolagem, 4089. 0 autorizado Serra Bravo Quebec Vitor, nível 180, saída Arbo, transição Eleva. Pista 10 com primeira curva à direita, acione 5573, frequência do controle 120, decimal 8. Opa, Vitória, conquista nível 180, decolando a 10, curva direita, interceta a boa transição elefa 5573, transponder, controle de Salvador 1208, cotejou 2230. Passaredo 2230, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento. Cotejamento puxa acionamento 2230. Paulo, voo 1806. Voo 1806, o segundo para cópia, aguarde. Paulo, voo 924 na Alfa. Foram 924, autorizar táxi Alfa, reporte na Graça da Juliette. Alfa, Santa Juliette, 924. Continente, acionamento, Alizete 6721, 24. AV6721, correio da equipe de solo, reporte para táxi. Autorizado, correio da equipe de solo, reportará para táxi. Mike Quebec, autorizado decolagem, vento 1, 10 graus, 1492. Azul 4089, decolou os 21, controle agora e 120, décima 8. 208, até a próxima. Pia. Afirma. Autorizado Sierra, Novembro, Bravo, Romeu, nível 200, saída Moma após Lapa, faz direto destino, pista 10 com primeira curva à esquerda, acione 5566 no transponder, frequência do controle 120, décima 8. Cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento. Ou 1806, copia? Prossiga. Ou 1806, autorizado Aracaju, nível 230, saída Puca, transição Caju. Pista 10 com primeira curva à esquerda, acione 5555 no transponder, frequência do controle 120, décima 8. Autorizado nível 230 para Caju, em rota do plano, escola 190, curva esquerda, Puca Caju, código controle 108. Gol 1806, só confirma o transponder copiado? Transponder repetindo, 5555. Cotejamento correto, reporte pronto para puxar acionamento, gol 1806. Parabéns. Tango Vitor Mike Quebec, mantendo as condições visuais no corredor acião no 1000 pés, reporte fora da barra. Autorizaria uma ascensão 2500, cara. Vitor Mike Quebec, negativo, aeronave se aproximando. Partiu, vai manter 1000, passará fora da barra. Ai, Quebec. Gol 1600, chama o final Salvador na frequência 11935. Pia. Mike Juliette, Romeu autorizado, sobrevoo Estelamares, 500 pés, Proaçu, cabeceira 17. Acione 0115 no transponder, frequência do controle 120, decimal 8. Se ajudar, pode manter 140, 159, senhorita. Exato. Dois mil pés, eu falei, galera. 1600, desça para 2000 pés, ajuste 1094, autorizado LS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado. Tá, aproximando para 1-0, pode ser autorizado o gráfico de última tentação. O ingresso do nome da companhia, autorizado ingresso da Juliette, portão 1-0. Juliette para o 1-0, gol 924. Vamos na interseção para a decolagem. Pronto para o táxi, 1-0-1, 3 horas e 30, Recife. FAB6721, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, chamar a torre e 11895, ajuste no 0-4, bom voo, FAB6721. 14, direito na Índia, ponto de espera, 11895, boa. Pushback, acionamento, passarela 2230, na remota 14. Passarela 2230, aguarde para push. Perfeito. Passarela 2230, confirme na remota no 4? Afirmativo, senhora. Sente, aguarde mais instante. Afirmativo. Do vento 1-0 graus, 1-5 nós, livre decolagem. Salvador, boa tarde. Pode ficar pronto. Ali mantém o objeto 621, pista 10. Trip 5240 no solo 25, libere direita, solo 121 decimal 9. Direita 1219, trip 5240. Mike Juliette, meu livre decolagem, vento 1-10 graus, 159 reporte fora do solo. Atente ao sinalizador. Alfa aqui, ponto 03. Alfa 35. 1-935, 1-4. Efetuar o cruzamento do campo sobre a cabeceira 1-0. Bravos Luiz. Boa tarde, Sinem 1-4-1. Terminal 1-4-1, desça para 3.000 pés, ajuste no 0-4. 3.000 pés no 0-4, mantendo a proa 220. Ciente limitada do localizador. Ventilado. 63195, vetoração para o sequenciamento, mantenha presente proa. Mantenha presente proa, Xané 63195. 3.000. Nossa escuta, Romel. Esquerda 200, 6141. De 90. 6315, desça para 4.000 pés, ajustando 014. 4.000 no 014. 014. Só 3193, aguarde para puxar. Aguarde. 9-1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5. 3-3-2-5, muito obrigado, boa tarde. Xanar 6-1-4-1 para o localizador, esquerda 1-5-5. 1-5-5 para o lote, 6-1-4-1 vai ser mais estabilizado. Agora são 3-2-1-6, autorização para Fortaleza, informação Juliette. Só 3-2-1-6, informação Juliette, procede, copia? Afirmo. Autorizado Fortaleza, via Peugeot 119, nível 370, saída Momo, transição Froti, pista 10 com primeira curva à esquerda, acione 5572, frequência do controle 120, decimal 8. Pista 10, reposto utilizado. Autorizado e LS, acionamento estabilizado, 641. Por oficina. esquerda, 72 ao transponder, 1208 ao controle, pulsar 3296. Só 3296, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento, portão 02. 3296. Fala, boa tarde, está 3283, com a informação Juliette. Então 3283, aguarde cópia. Novo 330-672. Pedro 2230 para o táxi 44 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. Passaredo 2230, autoriza o táxi até através do 06. A gente inicia o táxi 2230. Oceana 6315 na escuta. O Bravo, que Luiz, que de autorizado a chamar o controle, número 0.8 até o retorno. Forma a livrar o a sua frente, por gentileza, para passagem do ATR da Passaredo. Acima, livrar o portão 5. Sexto, 3193. Ela pediu. Autorizou 3193, por gentileza, faça um push de forma a liberar a sua frente de forma a ingressar o Passaredo da ATR da Passaredo para o ponto de espera. O Vitor McQuebec, frequência livre. Estabilizou campo à vista, 6141. Gente, chame torre 1-1895. 295-641, boa. Passaredo 2230, atentão não mesmo, autorizado o táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera chamar a torre, em 1-1895, ajuste na 014. Ponto de espera, uma 1295-2230. Valeu, tá. Aposto estabilizado. 085 vai posicionar estabilizado, tá? Alexandre, trem baixado e travado. Reportará no externo, Oxa, né? 6141. DF53, controle? DF53, prossiga. Será a nave que vai realizar o procedimento de cheque aqui no aeródromo? Afirmativo. O CGNA havia ligado para nós para coordenar o senhor realizar o cheque já no momento da aproximação. O senhor não quer fazê-lo agora? Pode deixar o papi ligado, eu passo para checar a rampa dele, mas depois vou ficar decolando para fazer algumas passagens, padrão 2 e padrão 4, e checar brilho também, mas eu vou precisar prosseguir para o pouso agora devido ao meu combustível. Gente. Só 3283, confirme seu EPT? 3283, confirmo. Como está disposto a coordenar com a sala IS? Confirme só o destino? Destino Aracaju, às 16:00 Zulu, tá 3283. Gente, já o programa é sair da PUC, a transição Caju, por gentileza. Caju, tá 3283. São Salvador, Lola, 600, boa tarde, Lisandro. Com o nome 00, autorizar o táxi Alfa, posta para ingresso na Juliette. Alfa, vai reposta para ingresso na Juliette, Lola 600. Só para 2109. Gente, 2109. Olá, Salvador, boa tarde, é o papapá, mais Juliette, não? Mais Juliette, um meu, prossiga. Passou o farol de Itapuã, cara, vai com proa da Federação, quando você levou. Vai manter o litoral. Esse é Mike Juliette Romeu. O senhor é 6141, confirme. Baixou e travou? Baixou e travou, 6141. Sim, Tenente, livre pouso, pista 10, vento 1, 10 graus, 15 nós, para o Oxané 6141. Livre pouso, Oxané 6141. Você já está na sala IS às 2 horas, 14 horas local, 2 da tarde agora. IS GV53. Clipe 54, 47, se encontra no pátio 3. Negativo. Equipe de solo, reporte para táxi. Coitada. 120.8. 1208, até volta 2230. 3 horas e 20 da autonomia, alterna Campinas, alterna 3193. Então, 3193, autoriza táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera, chamará a torre em 118.95, ajuste 1014. Chegou no 600, tem passagem aeronave Airbus da TAM, faz a passagem no meio, autorizado ingresso na Juliette, portão 05. Passagem da TAM, Juliette, portão 05, voo no 600. Salvador, JV53. JV53, desça para 2000 países, justo na 014. 2000, 014. Na minha 315, continua a aproximação, reporte no marcador externo, tem baixado e travado. Cortara. Estou 20, tamo 430 para o Asa. Pastor 20, reporte para táxi. Dois cinco, boa. Segundo para cópia, aguarde. Mantenha a posição, TAM 3193. Oxané 6141, no solo 36, solo 121.9. 219. 0171 no transponder, frequência do controle 120.8. 0, Oxané. Lembrar o cotejamento correto, confio para o B. Aumento de táxi, chama a torre em 18.95, ajuste no 013. Salvador, gol 1754 para o táxi, PLB 85, autonomia 4 horas, 36, alterna Fortaleza. O 1754, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte principal, entra no ponto de espera, chama na torre, em 118.95, o ajuste no 013. Autorizado, pátio, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, Oxané 6141, autorizado táxi Alfa, pode para ingresso na Juliette. Alfa, reportará ingresso na Juliette. 3296 para Puxa, segue o cenário. Então, 3296, aguarde para Puxa. Ataque 547 com 39 a bordo, está com 5 horas de autonomia, alterna Brasília. Trip 5447, irá seguir a nave da Gol. Até o ponto de espera chamar a torre em 118.95, o ajuste 1013. A nave da Gol passa agora através do meio do céu. Tá, Gol 95, segue, né?